Torre Salvador, boa noite, gol no 170 no ILS, uma milha e meia, pedi a serra. Pode no 170, você na aproximação, número 2, aguarda na pista livre, altímetro no 017. 1-0-7, gol no 170. Boa noite, 88 Solo, 14-121, o Solo, boa noite. 21. O Azul 4488, na escuta? Ah, sim, amor. Enquanto você está um pouco mais à frente, libera a passagem da guarda do tráfego. Pouca coisa, né? Sim, pouca coisa. Sim. Obrigado. 1170, tem livre pouso, pista no zero, vento 190 graus, com 10 nós, com 10 nós, 1017 o altímetro, e só uma pista molhada. 1-0-7, livre pouso, gol no 170. Tá bom aqui? Temos grato, Azul. Will you fall and up in the weight threshold 10? Solo 70, solo 1 no meio, à direita, solo 21, decimal 1, boa noite. Direita, solo 21, gol. Fazer 84, the wind is 19 at 0 degrees, lift 09 knots, atmosphere 1017, clear to take off from 10. Passo 488, boa noite, ali mantém, cabeceiro no zero. Oi, Salvador, início 972, aqui o 572, inicialmente mantém o ponto de espera. 0084, Barnett 18, call 119.8, and we're going to 599. 99, Europa 084. Quatro, livre decolagem, pista no zero, vento 190 graus, com uma dúzia nós. Autorizado a decolagem da pista 10, azul 9448. O 972 ali mantém cabeceiro no zero. Decolar 21, controle 119, decimal 8, bom voo. 119.8, azul 4488, boa noite. Rio 5902, livre decolagem no zero, vento no 90 graus, com 8 nós. E o 5902, livre decolagem no zero. Boa noite, 6313, a Lima tem cabeceiro no zero. Mantenha no zero. 972, decolos 23, controle 119, decimal 8, bom voo. Boa, 098, 5972. Boa noite, Cartango Victor, reporte visual, uma pistão no zero, altímetro no 0, no 7. Vai te apertar, Cartango Victor. No 3, livre decolagem, pistão no 0, vento no 9, 0 graus, 1 dúzia, nós. Livre decolagem no 0, né? Pista, chave travada. Livre pouso, pistão no zero, pistão molhada. O vento 190 graus, 190 com 1 dúzia, 1 no 2, nós. 7 tango, alfa tango 13 no 3, Oceania, decolos 27, controle 119, decimal 8, bom voo e boa noite. 198, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, 31, 78, boa noite. 31, 78, reporte visual com campo, o altímetro no 0, no 7. O Sará, 1017, 33, 78. Tango Victor, solo 28, à direita, solo 121, decimal 1, boa noite. 121, decimal 1. 121, boa noite. Estou com 800, peça 3178. 178, tem livre pouso, pista no 0, vento no 9, 0 graus, 190 com uma dúzia, 12 nós, com pista molhada. Livre pouso, peça 3178. Solo 31 à direita, solo 121, decimal 1, boa noite. Direita 21, voltou, 105 a linha, decola, pistão no zero, vento no 90 graus com 8 nós. Decola, pistão no zero, Sandra, escreva. Rolagem do Airbus da TAN, 52 no meio, boa noite, após o mesmo, ali mantém cabeceiro 1 no 0. Decolos 37, controle 119, decimal 8, bom voo. 98, bom trabalho, 3305. No meio, livre decolagem no zero, vento no 90 graus com 08 nós. 2 no meio, 80 graus. Salvador, boa noite, vou 1-2-4-6, passando em dia Serra, baixar travada, aproximação em LS X-Ray, pistão no zero. 1-2-4-6, tempo pouso autorizado, pistão no zero, vento 190 graus, 190 com 1-0 nós, com 10 nós, o altímetro no zero, no 7, informe pista molhada. Sente livre pouso, pistão no zero, vou 1-2-4-6. Decolos 39, controle 119, decimal 8, bom voo e boa noite. 198, grato, bom serviço. Azul no 868. Azul no 8, reforço passando sempre a contra checado, altímetro no 0 no 7. Quatro meia no solos 41, à direita solo 121, decimal 1, boa noite. 2-1-1. No 868, cheque 30, livre pouso, pistão no 0, vento 180 graus, 180 com 10 nós, com 10 nós, forma pista molhada. Ok, gente, go no 868, 180 com 10. Oito, solos 44, à direita, solo 121, decimal 1, boa noite. Direita, 21, 1, 19-0, mantenha a boa espera. Calibre alinhar e decolar, pistão 0, vento no 70 graus com 09 nós. Tenente 9810, ali mantém, cabeceiro 10. Ali mantém, cabeceiro 10, 9810. Decolagem 48, controle 1, 19.8, bom voo, boa noite. 119.8, chamo controle, azul 5001, boa noite. No zero, livre decolagem no zero, vento no 70 graus com 8 nós. Livre decolagem, pistão no zero, viu, na frente no zero. 971, após o Boeing 727 da Rio, ali mantém cabeceiro no zero após. 18-10, decolagem 5-2, controle 1-19-8, bom voo, boa noite. 19-8, obrigado, bom trabalho. Livre decolagem no 0, vento no 7, 0 graus, com 1 dúzia nós. Decolagem 393 ali, mantém cabeceiro no 0. Decola 55, controle 1-19-8, bom voo, boa noite. 19-8, bom voo, boa noite. Livre decolagem, dono 0, vem turno 8, 0 graus, 1, 2 é nós. Livre decolagem, 5393. Ali mantém cabeceiro no 0. Ali mantém no 0. 393, decolagem 57, controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite. 5393, ciente, grato, boa noite, voltou mais. Lima 201, livre decolagem no zero, vento no 70 graus, com uma dúzia nós. Zero, decola 00, controle 119, decimal 8, bom foi, boa noite. 98, boa. Mais 4, ali mantém capseiro no zero. Ali mantém 0, 4. 4, livre decolagem, pista no zero, vento no 70 graus, com uma dúzia nós. Entendo, é 224. Nome 224, decolo 04, controle 1, 19, decimal 8, bom voo, boa noite. 198, boa noite, tem um bom trabalho. Chegou 9250 ali, mantém cabeceiro no zero. Zero, livre decolagem no zero, vento no 70 graus, com uma dúzia nós. Cinco zero, decola 08, controle 119, decimal 8, bom voo. 98, boa. Boa noite, igual no 098, avistou mil pés. 098, boa noite, livre pouso, pista no zero, vento no 70 graus, com uma dúzia nós, 12 nós, o altímetro no zero, no 7, informa, pista molhada. 7.017, livre pouso, pista 10, igual no 098. 098, solo 09, à direita, solo 121, decimal 1, boa noite.